Start now, Limp. E aí galera, tá começando a primeira edição do Game Track aqui no Melo X em 2011. E vamos aos nossos queridos participantes. Bom, eu sou o Zabuza, briguento de rua de kimono marrom cor de bosta, level 0, elevado a 1 sobre 0. Principal habilidade é, mesmo sendo tosco, tem uma música maneira. Aí galera, aqui é o Loki, brasileiro, 18 anos, verde que solta raio. Alô, galera, aqui é o Excel e eu tô pelado. Ai, que delícia. Então, galera, estamos aqui reunidos, nosso primeiro cast do ano de 2011. A gente teve alguns problemas aí quanto às últimas gravações, a gente acabou perdendo, sabe como que é, né? Tem, todo podcast sempre tem essa historinha pra gente sempre falar assim que a gente, tá, em vez de estar gravando, a gente tava jogando. Enfim. Mas é final de ano, todo mundo tá desculpado. Ano novo, vida nova, problemas do passado. Ficou no ano passado, rapaz. Agora é bola pra frente. É bola pra frente, cara. Então a gente vai fazer hoje um cast dedicado à maior série de luta, né, que já é existente, não maior de quantidade, que senão o KOF estaria na frente, mas maior de reconhecimento. E hoje a gente vai falar de Street Fighter. É claro que a gente não vai escolher música a princípio de cada jogo assim, mas a gente vai escolher as músicas principalmente da Street Fighter 2 e de Super Street Fighter 4 e Street Fighter 4, porque o que pra nós é mais efetivo, né, assim, a gente gosta com certeza mais. Então é isso, vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. Então vamos para a leitura de e-mails, a primeira leitura do ano. Ah, claro, você já sabe que a gente está no ano 2011, né? Mas a gente sempre gosta de falar a primeira leitura de 2011 e vamos lá. Não só por isso, porque depois quando a gente estiver revisando o arquivo, a gente vai gostar de ouvir e falar, cara, 2011, primeiro podcast, uhul! Show de bola. Tá, a gente não vai fazer isso. Vocês já perceberam que eu tô com o Excel louco, né? A gente fez um combo, em vez de só gravação, a gente fez a leitura de e-mails. Como a gente ficou um tempo... Nessa palavra bonita que o pessoal gosta de usar pela internet, em hiato, assim, entre aspas, no podcast. Hiato pra mim era aquelas pira de português, sabe? De classificação. Ah, eu também, eu sempre achei isso, cara. Nossa, hiato você tem que usar entre vogais, que vogais que são acentuadas, assim, tipo saúde... Não, não é saúde, é... Como que é o nome lá? Tá bom, galera, a gente já entendeu os atos até o manjo de gramática. Vamos pra próxima. Isso aí, ainda bem que eu fiz física. Bom, antes da nossa leitura em si, dos comentários que foi deixado em relação ao cast 19, na qual a gente falou sobre o que mesmo, Excel? A gente falou sobre KOF, cara, do 94 ao 98, muito massa. No futuro a gente pensa em expandir isso aí pra 99 até o atual? Ou... É, isso vai depender muito, até porque agora, conversando final de ano, fazendo... Aquele famoso bota fora de fim de ano que a gente bota ordem na casa. Sim. E vamos decidir os rumos. A gente está até optando por uma troca no formato do podcast. Então, lembrando aquele formato que a gente adotou no cast 16 bits, que a gente achou até bem interessante, que ficam poucas pessoas realmente falando sobre o assunto e a galera vindo fazer pedido como se fosse rádio. A gente achou muito legal e vamos tentar implementar nos próximos casts. É óbvio que vai ter um ou outro que a gente vai dar uma quebrada, voltar para um formato mais standard e tal, mas sempre que possível a gente vai estar usando esse formato por ele ser até mais simples e mais dinâmico. É muito mais dinâmico, cara, você faz a gravação muito mais rápido, e tanto que a princípio a gente, em breve, teremos aí um cast novo. A princípio a gente não vai citar nomes aqui, mas... Tem uma equipe trabalhando nesse cast novo. Na verdade, assim, galera, se preparem, porque 2011 vai bombástico. Ser uma girada de 180 graus no blog. A gente vai, tipo, dar uma refrescada legal em questão de matéria, podcast, tudo. Vai estar um negócio muito bacana. Se eu fosse vocês, eu estaria acompanhando direto. Isso. Vai ter novas colunas aí que vão estar entrando quinzenalmente, ou mensalmente, ou semanalmente, dependendo de como o autor dela... classificar. Então, também, além de novas colunas, etc., a gente tá fazendo uma vez por mês pro pessoal aí que tem PC e tem Steam, e tem o jogo Team Fortress, né, que é o mais importante. Estão todos convidados a jogar Team Fortress com a gente, por que não? A gente sempre vai estar procurando um bom server aí pra gente jogar uma vez por mês. Então participem, a gente vai deixar nossas IDs, que você tem que adicionar lá como amigo nosso no Steam, pra vocês participarem. Então, galera, só depois de adicionar a gente... Manda uma mensagem, né? É, manda uma mensagem falando que é ouvinte do Game Track e tal, pra gente não ficar muito perdido também. Eu não sei os outros, porque eu sou meio antissocial, sabe? Se eu não conheço a pessoa, eu adiciono, vejo quem que é. E se não foi, tipo, a pessoa não fala nada e tal, eu bloqueio e caguei. Ô, já rejeitei convite pra 3 clãs, cara. Olô, que bonito, hein? É, inclusive eu tô esperando lançarem o clã do Game Track, né? Mas ninguém fala nada. A gente não tem um clã do Game Track, a gente tem um clã do Melo X, né? Que se você ver a gente com a tag... Não, tem a tag, mas não tem um clã formado, né, meu querido? Mas o clã formado, assim, é um pouco mais complicado, principalmente pra TF, que você... Você não consegue entrar nem sempre de um lado só. Isso a gente decide depois. Tendo Team Fortress, galera, entra na sexta-feira pra jogar com a gente. Estamos sempre lá. E é diversão garantida, certeza. A gente fica... Nós, assim, nossa equipe, a gente fica no Skype. Depois eu posso deixar até o Skype. E se caso sua conexão for boa, a gente pode até colocar você na conversa. Pra só você entender que bagunça que é na conversa, cara. Que é uma delícia, né, Loki? É, show de bola. Bom, agora vamos ler... Vamos lermos... Olá, Vamos lermos todos os comentários, todos os 3 comentários. É, o primeiro comentário é o do Wesley Pires, Excel, por gentileza. Então, cara, o Wesley Pires fala aqui. Aí, galera, finalmente baixei. Um pouco atrasado, diga-se de passagem, mas tudo bem. Ele fala que o KOF é uma franquia que ele sempre jogou nos consoles e emuladores e nada de jogar em arcades, né? Ele fala que é bem ruinzinho nos arcades e o que ele mais jogou foi o 98, que inclusive no cast a gente fala que é o mais popular mesmo. Não, né? Com certeza, mais popular ever. Por mais que não tenha história, mas é o mais divertido de jogar. É, e em segundo, 97, porque ele curtia o visual do Orochi, o que eu acho bem estranho, porque o Orochi é totalmente andrógeno, né? Wesley Pires, vamos combinar, né, velho? Show de bola. Tá, e ele fala que ele jogou bastante também em 2002, mas ele deixa isso aí pro próximo cast, então. Então, Wesley Pires, valeu o comentário, sei que tá sempre com a gente aí, inclusive tô esperando o senhor na TF Night com a gente. E fiquei sabendo que o senhor tá devendo uma coquinha pro senhor Javan, hein? Olha só que bonito, hein? Cobrando via podcast, olha. E eu vou pro segundo comentário. É, na verdade é só uma indicação que o cara fez aqui que eu quero agradecer, o Rafael Biltz, né? Ele é daqui de Cascavel, conheço ele, eu tava ajudando ele a organizar umas pira, inclusive. Isso. Ele disse que esse podcast foi altamente recomendado no site dele, que é o fanboyhouse.com.br, o site dele. E eu agradeço, um beijo na sua bunda. Loki, leia o comentário da Giza aí. Então, a Giza fala aqui que ela mesmo disse que ela marca presença em todos os casts, né? Ela comentou nesse último que teve. Falou sobre o fight entre ela e o Excel, né? Comentou aqui que quem esperou... Infelizmente não teve. Então, galera, a gente comentou um pouco do fight meu e da Giza no cast de KOF, mas na verdade foi o seguinte, é que eu e a Giza a gente estava meio dando um alfinetado um no outro, tá, pelos comentários, ela mandando pelos comentários e eu nas leituras, né? Mas é tudo brincadeira, imagina, eu e a Giza a gente tá sempre conversando, tá super tranquilo. Inclusive eu ajudo ela num blog de tecnologia bem bacana, que a gente vai estar atualizando também agora em 2011. Vários planos para 2011, né? Ano novo, vida nova, literalmente. E ela diz aqui que ela é apaixonada pelo Yori, pelo Ralph e pelo Sherm. Não sei se é homem ou se é mulher. E no mais, ela quer mais casts aí sobre esse e mais assuntos. E tá com saudades da galera. Não. No mais, aqui tem o Zabuza dizendo que dia 16 é para estrear no ar o cast 20. Ô Zabuza, que dia 16 é esse de que ano, meu querido? Cara, desculpa, eu até coloquei ali dia 16, mas sabe que teve muito contrapontos aí que complicou nossa agenda. Não, ó, eu só acho assim, que você poderia ter falado que era dia 16 de janeiro, cara. Isso, é bom que eu não me comprometi, né, dizendo que era 16 de dezembro, mas eu fiz um epic feio, né, eu coloquei 16 de dezembro num informativo, que eu fiz até um post, assim, mas eu acho que o pessoal compreende aí, todo mundo tava estudando no final do ano, tinha um monte de coisa pra fazer, então, o nosso principal hiato, assim, por dizer, foi em relação a estudo e trabalho, né? Depois a gente até se divertiu, querendo ou não, jogando um pouco pessoal. Mas sabe, né? A gente foi bem complicado por causa de tudo. Sempre naquelas, né? Isso, agora a gente vai tentar manter essa periodicidade. E é isso. Vamos que vamos. Agora vamos para o nosso cast aí. Escutem aí, espero que gostem. E não deixe de mandar suas críticas, comentários, beijos pro Excel e nosso e-mail, que é o GameTrack. Agora mudou, hein? Mudou. Mudou? Opa! GameTrack@meluxx.com. E também, um grande aviso aí, você que tá conhecendo nosso blog agora, a gente também deixa todas as atualizações, faz até algumas enquetes lá no Twitter do MeluxX. Qual que é o Twitter do MeluxX, Excel? Não sei. @MeluxX, ó. E se você não sabia, agora você sabe. Então, galera, todo mundo sabe que eu sou totalmente contra o Twitter, que eu não uso. Mas eu prometi pros Abos que esse ano eu ia fazer meu Twitter, Inclusive, é ele que vai fazer o meu Twitter quando eu chegar em Curitiba, dia 14, que eu tô subindo pra Curitiba. É promessa é dívida, né, galera? Sabe como é que é? Então, o Zabuza vai estar fazendo o meu Twitter e eu prometo tentar atualizar aquele negócio e aprender a mexer nessa bodega. Não, é bem tranquilo. Depois que você pega a moral lá, você fica até tweetando errado pelo perfil do MeloX como eu faço. Eu tava vendo um texto aqui sobre o... Tipo, um tweet do... Eu fui retweetar um tweet, né, sobre Restart. Tava lá assim, a Restart é igual o chocalho, né? É colorido, faz barulho e só criança gosta, tá ligado? Uhum. Aí eu coloquei pelo Twitter do MeloX, aí eu fui lá, apaguei e coloquei pedir desculpa pelo meu Twitter. Mas tem que tomar cuidado, senão você faz altas merdas. É, o Zabuza, ele perguntou o Twitter do MeloX pra mim, justamente pra mim comentar esse negócio do Twitter, porque ele é pilantra, ele gosta de botar em saia justa. Toma essa. E vamos lá pra nosso cast de Street Fighter e Hadouken. Voltando da leitura de e-mails, tudo bem com vocês? Alô, galera, olha nós em 2011. Gravando finalmente, né, cara? Depois de perder dois cash aí, foi o tenso. Mas isso não é um caso, né? Vamos começar a falar da nossa pauta aqui, que aborda a maior série de jogos, como eu já disse. Street Fighter, como a gente citou, o cast vai ter um formato um pouquinho diferente, lembrando que ele cast 16-bit. O principal é que, assim, é um formato que agradou a gente e agradou os ouvintes que se manifestaram a respeito. Isso. Principalmente por ser um cast mais dinâmico, então você não fica tão atento, que fica atento, no assim, massivo, pra, né? É, massivo com certas coisas. Fica mais, assim, passa a informação e ainda assim aquela dinamicidade que mantém você atento. Eu achei isso bem bacana. Eu, principalmente, gostei muito. Eu gostei pra caramba, principalmente pra editar. Não, mas enfim. Hoje, como a gente vai falar de Street Fighter 4, 2, 3, etc., vamos começar falando de uma banda. Oh, peraí, antes disso eu queria fazer só um adendo. Então, galera, a gente vai estar deixando um pouco de fora o Street Fighter 1 e o 3. Não, a gente não acha eles importantes, eles é por preconceito. Não, não por isso. É só porque eles em si não tiveram tantas informações trazidas à tona quanto a própria parte de música, e eles não tiveram um respaldo do público tão grande quanto os outros, que foram o Street Fighter 2, a série Alpha e o Street Fighter 4, que é o que a gente vai estar falando. Então, desculpa por a gente não estar falando deles, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Galera, pra começar então falando sobre a trilha sonora de Street Fighter 5 da série, vamos começar pelo Street Fighter 2, na qual toda a trilha sonora foi feita pela banda Alf Lila, e que ela é uma banda da Capcom mesmo, que é, como diz, uma house band. É, a house band que eles chamam por ser a banda de... A banda não, os desenvolvedores de músicas da Capcom, né? Não os únicos, mas os mais, assim, como fala... Os mais fodas, assim, pode dizer. Os tops, digamos isso, assim. Tanto que, se você olhar bem os trabalhos que eles fizeram, não foi só Street Fighter, pra você ter uma base, Capitão Comando, Final Fight, Rockman X, toda a trilha sonora desses games que eu citei agora há pouco. A trilha sonora desses games citados e de mais alguns outros foi inteiramente feita por eles, então show de bola. É, valendo lembrar que ainda essa banda sendo tão assim, com renomes tão bons e fazendo trilhas sonoras, eu particularmente considero trabalhos excelentes feitos por eles nos jogos, assim como muitos, creio eu, são poucos os críticos de verdade dessa banda, né? Ela foi desfeita no finalzinho dos anos 90, o que é bem triste, né? E quando se fala de Street Fighter, em relação aos membros que tá nessa banda, tem dois nomes aí que são importantes, que é da Yoko Shimomura e do Isao Abe. É, os outros também tiveram bastante trabalhos importantes em outras séries, mas para Street Fighter em si, esses dois ganham destaque, principalmente a Yoko Shimomura, ela já é, hoje é freelance. Exatamente. Falando de Yoko Shimomura, vale a pena citar que ela, além de ter trabalhado na Alpha Lila, ela começou a fazer alguns trabalhos solos, mas mesmo assim atendendo os games. Ela tem trabalho em jogos bem importantes aí, como Kingdom Hearts 1 e 2, no Mario RPG, Mario Luigi Superstar Saga. Tem uma porrada de jogos aí. Aproveitando o gancho do Street Fighter 2, eu queria propor a minha primeira música, rapaz. Já que a gente começou o ano tão bem com os Zabuza falando, vamos começar com a minha música, porque eu sou chato e também quero aparecer. Bora, vamos. Eu queria pedir a música do Ken. Que inclusive é... Quem? Que inclusive é o meu toque de celular. Se você me conhece, é só me pedir na rua pra botar o celular pra tocar. Eu vou mostrar pra você e provar que é o meu toque de celular. Então toca a música do Ken aí. aproveitando aí que o Excel já pediu a música dele, eu vou pedir a minha também, que é de um dos meus personagens preferidos, odiado por alguns e amados pela maioria dos brasileiros aí, né? Que é o Blanca, cara. Pô, quer mais patriota que isso, cara? Você jogar com o cara do seu país no jogo? O cara que representa totalmente o que é um brasileiro, totalmente, né? Totalmente, é muito... A gente anda na rua, encontra macacos, cobras, cara, etc. Cara, o que eu acho legal é que a música do Blanca tem muito ritmo de macumba, cara. Sim, se você for parece... parar pra pensar... Não, cara, sério, sem zoeira, todo mundo sabe disso, é mais pra verdade. Se você parar pra analisar como o gringo vê o Brasil, cara, são três itens essenciais. Bunda de fora, praia e macumba, cara. Macumba, certeza. Mas é, então é isso aí. Toca aí a música do Blanca, tema do Blanca. Como eu não tive chance ainda de pedir nenhuma música, já que tá uma anarquia aqui, eu sou host e nem peço música por primeiro, olha que merda que tá essa bodega, brincadeira. Bom, minha primeira música, pra meio que começar a desafiar o Excel aqui, já que ele pediu a música de um dos lutadores aí mais importantes da série, eu também vou pedir do cara principal, né? Vou pedir o tema do Ryu, também de Street Fighter 2, e vou colocar ela pra tocar, né? Porque, cara, antes de colocar ela pra tocar, tem que falar que ela é emocionante, ela, tipo, retrata bem aquele espírito de eu treinei, eu sou foda porque eu treinei, diferente do Ken, né? Que ele paga academia, os caras pagam academia com ele, aprende as coisas fácil, de maneira mais rebelde, etc. O Ryu foi lá, conquistou na raça. Isso pra mim é inveja. Não, brincadeira, eu tô dizendo isso, mas o personagem que eu mais gosto é o Ken mesmo. Mas o Ryu tem um tema muito foda. Não tão foda quanto o do Ken, mas tá aí, cara. Toca aí. Antes da gente começar a partir pra outras séries aí, vocês jogaram bastante Street Fighter 2 ou jogaram só em fliperama, assim? Eu joguei bastante, cara. Eu tinha, inclusive, no Super Nintendo, e eu não tinha muitos jogos, até porque, pra quem lembra, naquela época, achar um jogo falsificado era difícil pra caramba. Isso. E os jogos originais não eram baratos, então ou eu tinha... você vivia dependendo da locadora, né? Exato. Como eu não podia ficar indo na locadora porque eu era pequeno, eu tinha uns 5 títulos pra ficar me divertindo, e Street Fighter com certeza era o que eu mais jogava, né, cara? Você até citou, assim, que você não podia ficar na locadora quando era pequeno, né? Eu não podia, porque eu morava no Rio de Janeiro e a locadora mais próxima ficava 40 minutos de carro. Um dia foi muito foda, assim, porque eu me empolgava muito, queria jogar cada vez mais, e eu, sei lá... saía na metade da aula, ia pra locadora. Só que em vez de voltar no horário certo, em vez de voltar tipo 5h30 pra casa, que era o horário do colégio, voltava 7h da noite. Será que minha mãe tava, me dava uma surra? Nossa senhora, hein? Aquela, né? Pronta mesmo. Não vou dizer que eu joguei bastante, assim. A minha época de Street Fighter foi o Alpha e o Zero, assim, né? Uh-huh. Os dois eu joguei só quando, tipo, emulador. Né? Isso. É só mais pra conhecer, né? Exatamente. Como o Loki tá disse, eu também considero a série Alpha com certeza mais importante, principalmente pro quesito de confronto, né, cara? Porque depois que você pega a ideia de você colocar um especial, todo aquele foco em especial em hit, eu achei muito melhor, assim, comparado à série 2. Não que a série 2 esteja ruim, mas a Alpha ganhou muito destaque, apesar de não ser tipo, Street Fighter 3, 4, qual jogo da série Alpha você curte mais, Excel? 1, o 2 ou 3? Pra te falar a verdade, nenhum dos três, cara. Eu nunca gostei muito da série Alpha, sempre achei ela meio chata e preferia ficar jogando Street Fighter 2. Olha só que equívoco, né? Eu falando que a galera prefere o Alpha e você vem aqui... Sou um fã dos clássicos, cara, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Mas dentre os três Alphas, eu acho que o primeiro Alpha foi o melhorzinho dos três. Pô, cara, pro um da série ser melhor que os outros dois, pelo menos na nossa humilde opinião... Não, sua humilde... É, na minha humilde opinião, isso. Um é o melhor da série. Vamos combinar, né? Por um ser o melhor da série, o que eles andaram fazendo nos outros dois? Não. Eu acho que você tá equivocado. Em questão de sprites, eu acho muito melhor do primeiro. O 3, cara, o 3, se você olhar bem a qualidade, cara, é muito, muito melhor. Muito superior ao primeiro Alpha. Luke, vamos quebrar aqui. Qual você prefere? Ele vai falar que é o 2. É o 3. É o 3, né, cara? Tem mais personagem, eu gosto disso. Então, não, mas assim... Os dois estão demitidos e o podcast agora só eu vou gravar sozinho. Eu gosto do 3, que é o seguinte: além de ter mais personagens, tem o Guy, velho, e eu jogo com o Guy. Não, ele é melhor assim, porque ele tem alguns sistemas de especial, tem um monte de parada. Cara, eu gosto muito dele, cara, e ele me lembra muito Final Fight, né, que foi da onde ele veio. Uhum. Que bom que o personagem de Final Fight lembra Final Fight, né, olha. Sim, mas então, por isso mesmo que eu gosto de jogar. Falar, descobre aí qual que é o cara de Final Fight, sem olhar a cor da roupa, etc, só ver o estilo. Aí provavelmente vai ficar mais... E o que ele segue, é tipo assim... Não, sim, certeza... que ele tem no Final Fight, ele tem no Street Fighter, entendeu? Sim. Isso é legal, eu curti bastante também. Não, eu discordo, eu acho que se for pra mandar o cara ver e achar quem que é o cara do Final Fight, ele vai falar que é o Dalsim. Por quê? Por nenhum motivo específico, cara, só pra zoar. Ah, tá. Maldito. Meu Deus, pesada. Qual é? A gente tá perdendo embalo. Nossa, até bati o mouse na parada. Que coisa... Vamos agora, então, a um pedido dos nossos queridos amiguinhos ouvintes. Daí, galera do blog do MeiaLuaX, aqui é o Rodite, pra fazer meu pedido aí nesse Game Tracker aí dos Hadouken, né, meu irmão? E como todo mundo já escolheu o Ryu, vou ter que escolher outro cara, que eu sou muito fã também, que é o Charlie, entendeu? Isso aí, mano. Toca aí, ZBZ. a gente falou um pouco da série Alpha. Falou. Agora, como a gente já citou, vamos pular o 3 e vamos pro melhor Street Fighter da série. A joia da coroa. Com certeza, né, cara? Street Fighter 4 aí e Super Street Fighter veio pra definir Street Fighter de uma vez por todas. Não, não só. Eu, inclusive, vou citar o porquê que eu acho que o 4 é o melhor. Porque foi o único que eu joguei com os Zobs e dei um cacete nele, cara. Até parece, prova. Provo sim, quando a gente saiu do Last Heroes e foi jogar videogame na tua casa. Ah, tomou na cara. Não, cara. Não, o primeiro que a gente saiu do Last Heroes e não levou o Play 3 pra casa. Você tá equivocado, a gente pegou Play 3 foi antes. Na noite anterior, mas você tomou um pau igual, cara. Ah, eu devo ter pegado aqueles personagens whatever, tá ligado? Desculpa de perdedor. Eu peguei um personagem qualquer ali, nem sabia o que eu tava falando. É que sou daqueles caras que joga com, tipo, no máximo uns 4 personagens, tipo, só personagem que tem Horyuken, tá ligado? No máximo 4, eu jogo com 2. Diferente da série Alpha e que também teve a composição da banda Flyla, Street Fighter 4 veio pra definir o que, que é música, né? Porque o cara, com certeza, ele curtia muito a trilha sonora dos jogos anteriores. E o cara que eu tô dizendo aqui é o Hideyuki Fukasawa. Com certeza, cara. No Street Fighter 4 ele fez um trabalho de gênio. Da série, eu considero, ainda que eu considere a 2 um clássico e nada vai apagar ela. Não apaga, entendeu? Não apaga, mas eu considero a do 4 fantástica. Foi um... Ele soube escolher literalmente cada nota da trilha sonora. Foi muito bom. Ele respeitou o que já tinha existido, né? A galera falou, nossa, vai ser um cara diferente. Ou, pô, vai ser uma coisa totalmente diferente. Vai sair toda aquela obra-prima feita pela banda Flyla na série 2, na série Alpha e no 2, né? E o cara falou, não, chá comigo. Ele falou assim, chá comigo, que eu vou fazer uma coisa foda. Como eu digo, né, Zabuza? Ele chegou na mesa de criação e falou, deixe pro tio. Ele chegou e fez um trabalho muito foda, cara. Ele definiu, além de usar vários tipos de instrumento que envolve técnico, rock, heavy metal e gothic chance, que eu sei lá que porra é essa, ele fez uma coisa muito foda. Tanto que eu agora vou querer começar o pedido de música. Tanto que eu vou até pedir o tema do Akuma. Cara, tema foda. Representa Akuma, Zabuza. Pô, vamos falar sério, né? Por que, cara? Por que você não gosta do Akuma? Cara, porque o Akuma é aquele cara que eles fizeram pra ter um equilíbrio entre o Ken e o Ryu, pra quem não gostava nem de apelar muito no Shoryuken, nem muito no Hadouken. Ah, fala sério. Cara, às vezes o equilíbrio é necessário, você tem que ter equilíbrio pra manter a força, tá ligado? Lembra dos Jedi falando? Enfim, eu curto pra caramba, assim, a música encaixa perfeitamente na estrutura óssea dele, nada a ver. Na estrutura óssea. Eu sei, eu tô... Não, brincadeira. Não, tô brincando. Essa fechou com chave de ouro. Não, galera, não. É isso, falou, bom trabalho, vambora. Tô indo pra casa. Aquele abraço, hein? Você vai ouvir a música, você vai ter medo, porque qualquer hora ele pode chegar e destruir você. Vamos combinar, né? O personagem do Akuma é aquele tipo vilão que quer pôr medo em todo mundo. Pega qualquer trilha sonora de filme de terror e tá massa, velho. Não, mas a trilha sonora encaixou perfeitamente com o personagem e eu vou deixar tocando aí pra vocês. Vai! E vamos para mais um pedido, então vamos tocar ele aí. E aí, pessoal, que eu digo o Coulson, da coluna Old School, que sai todas as quartas-feiras sobre jogos antigos. Bem, eu não tive muita familiaridade com Street Fighter, joguei muito pouco o Super Street Fighter 2, Mais recentemente eu tô jogando Street Fighter 4, o qual eu acho a música de abertura muito bacana. Acho muito legal a música, assim, tipo um tush-tush, assim, mas eu achei muito bem legal a música. Então, como eu não conheço muitas músicas do jogo, assim, eu escolhi essa. Então toca aí. Opa, galera, aqui é o Sr. B do Legcast, daqui também agora e também do Partido de Busão. Tem uma porrada de jabás que faz um jabão, não vou acabar isso hoje. Eu vim aqui escolher minha música do Street Fighter, no meu caso é Super Street Fighter 4, do personagem que eu tô mais jogando e tacando pedra nos outros possível, que é o Cold. Tema do Cold e é pedrada neles, vambora. Então, galera, quem me conhece sabe, e quem acompanha os casts sabe, que com certeza eu ia escolher essa música, que é o tema do Zangief. Com certeza você escolheu nada, com certeza você já escolheu, né? Já escolhi. Certeza, já, quando me perguntaram que música que você vai Zangief, eu já tinha falado. Já. Você vai Zangief, né? Não vai nem escutar. É novo verbo, em vez de escutar, você fala assim, eu vou ali Zangiefiar. Eu vou ali Zangiefiar. Mas, nossa, cara, eu sou viciadão com o Zangief. Todo mundo sabe. O Hidan que o diga. Que o Hidan treina. Conseguiu ganhar de mim uma vez. Mas isso aí. Vale ressaltar uma coisa. Muita gente confunde o tema do Gaio com o tema do Zangief por causa daquele vídeo na internet do Pastor Pilão. Exatamente. Ele sai dando o pilão do Zangief tocando a música do Guile no fundo. É, eu também não entendo isso. Lembra que eu ouvi falar, ou tava algum texto assim, que o tema do do Guile, né? Ele combina com tudo, né, cara? Não combina com tudo, não. Você se imagina salvando o jogo ao som do Guile? Sim, cara, imagina. Tá ligado? Mais ou menos assim. Cara, essa cena foi bizarra. Pelo amor de Deus, não repita. Deixa eu até comentar agora sobre salvar o jogo. Eu tava assim, todo maroto, com o meu Gmail aberto. Aí veio o Rubens lá do Subcontrollers lá, né, um parceiraço nosso aí, um beijo pra ele. Ele falou assim, cara, eu tô muito curioso, escutei o cast de vocês, você falar de salvar o jogo, pelo amor de Deus, fala pra mim o que é salvar o jogo. Aí eu falei, ele ficou, nossa, é isso, cara? Sério, ele perguntou, eu falei, o cara sabe o nosso segredo agora. Oh, meu Deus, e agora? Temos que matá-lo. Música do Zangief eu gosto bastante, sim, é bem blues, assim, né, meio jazz, assim, ó, gostosa de ouvir. Essa versão que foi feita pro Street Fighter 4, cara, definiu, cara, tipo, você fala assim, nossa, essa música vai ser muito bizarra, de repente ela começa a ficar alegre, você começa, como eu já até disse, né, no outro cast, você começa a dançar, daqui a pouco você tá dando uns pilão, muito louco, né, cara? Não, você não faz isso ouvindo a música, cara, você é doente. Não, você fica inspirado a fazer isso que eu quis dizer. Ah, tá. Vai, continua, louco. Mas é isso aí, toca aí. Olha, aproveitando o gancho, eu vou fazer o meu pedido. Porque como eu falei que muita gente confunde, então agora pra tirar a história limpa e ver como é diferente uma da outra, eu vou pedir a música do Guile. Ora, bolas. Olha que bonito, hein? Exatamente. Então, música do Gaio, não Guile, Gaio. Desculpa, a gente fala Guile, a gente falou Guile, falou Gaio, que sabe, antes de você falar, eu tenho que dizer que uma das melhores versões, assim, que foram feitas pro Street Fighter 4 foi do Guile, foi onante demais. Ficou fantástica, cara. Fantástica, ficou, né, cara? Parabéns pro Hideo Fukasawa aí, cara, o cara mandou bem pra caralho. Hideo Fukasawa, se eu encontrar um dia com você na rua, pode cobrar um abraço que eu te dou, hein, cara, você fez o serviço bem feito. Então, e pede a música. Música do Guile, toca aí. Bom, nosso cast aí tá encerrando pela primeira vez nesse ano, né? Olha que bonito. Exato. A gente tentou deixar ele bem comprimido e falando mais da parte musical mesmo, né? Como vocês puderam perceber. Às vezes a gente até pula um pouco, assim, até esquece de citar, mas a gente deixa essa brecha pra vocês comentarem. Se você sabe uma informação aí que a gente não citou, alguma curiosidade, manda pro nosso e-mail ou no comentário, nosso e-mail, que é o nosso novo e-mail, que é o gametrack@meluix.com, né? Olha que bonito. Exato. Então é isso, né, Excel? Não, peraí. Inclusive, aproveitando que o nosso podcast fala de música de games, eu quero falar de uma paródia que vai falar dos games e de música. É verdade, cara, vai. Que é a paródia entre High School Musical e Street Fighter, que o link vai estar aí embaixo pra vocês conferirem. Cara, que ficou genial. Fantástico, cara. Começando pelos cosplays, que ficaram muito bem feitos, e pela o modo que eles introduziram, né, historinha e tal. Cara, muito show de bola, vale a pena muito conferir. Bom, né, muito engraçado. Parabéns pra quem fez o vídeo. Os caras não pegaram só os caras, tipo, mais clássicos. Colocaram de tudo, né, cara? Colocaram da série Alpha, do 3, do 4. Vixe, uma porrada de gente. Fantástico, fantástico. E então é isso. Aquele abraço pra todos vocês. Lembrando que agora a gente vai mandar a periodicidade. Sempre vai ser a cada sexta-feira, entre intervalos de 15 dias. E vai sair nosso cast aí, então acompanhe. Procure deixar os comentários, que a gente se motiva pra fazer mais cast a partir disso, né? Começar aqui a agradecer o Loki por estar de novo participando com a gente, né, Loki? É nóis! Show de bola! Tamo aí! E eu, Excel, né? Que vai ser a equipe meio que sempre vai estar participando de todos os cast aí, né, Excel? Exatamente. Isso, que vai manter esse formato, a gente vai ter normalmente em 4 pessoas, mais os convidados chamando as músicas. Exato. Não tem nem o que agradecer, né, cara? Faz parte do trabalho, ainda mais sendo parte da equipe. E, cara, falar a verdade pra você, eu tava com saudade de gravar podcast já. Ainda que eu e você éramos dois dos que estavam mais corridos no fim de ano, mas deu saudade de gravar podcast. Deu, né, cara? Nossa, é muito bom gravar. E tanto assim que a gente, pra você ver que mostra o amor pelo nosso podcast, a gente pede pra você avisar pra galera no Twitter, no MSN, falar assim, cara, o Menos X voltou com o Game Track, dá uma acompanhada lá, tá muito massa. E divulguem, cara. Muito obrigado mesmo aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Um beijo. E aí, galera? Porra, o cachorro atrapalhou, foi mal. Deu pra ouvir? Buzinaram aqui, velho. Vai de novo, relaxa. Panic Boom! Você principalmente da parte do mande seus recados e tal, e seus beijos pro Excel no e-mail. Porra. Daqui a pouco parece um mando enviado mandando beijo pra você, defendeu. Não. Isso aí não é o problema. Quanto mais popularidade, melhor pro blog, rapaz. Oi, meu nome é João. Eu queria pedir a música do Pac-Man. Ô, Jota, João. Aqui é Street Fighter, caralho. Vai tomar seu curso, ouvinte, eu mando essa merda.